Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu quero dar um aviso aqui. Nós temos aqui um cachorro, o Big Mac, que é um English Mastiff. Geralmente essa raça dura 7 anos, esse aí já está com 12. Então ele está muito velho, moribundo, e eu acho que ele sente dores, ele chora muito. Então pode acontecer dele chorar no meio da aula, você tem um pouco de paciência com ele. Nós pusemos lá fora, mas mesmo assim pode chegar aqui, então não se espante. Se vocês ouviram alguém chorando, ninguém está sendo torturado aqui, né? Muito bem, então é isso. Então vamos começar aqui. Isso aqui é um texto de 1997, que várias vezes eu prometi explicar melhor, mas que nunca houve uma oportunidade tão perfeita quanto a deste curso. Esse texto ele contém, vamos dizer, a base teórica de todas as exposições que virão depois. Colocar esse tema do simbolismo no meio de um debate eleitoral pode parecer uma coisa um pouco esdrúxula, mas isso aí é para provar mais uma vez a independência do espírito humano. Nós não temos coisíssima nenhuma a ver com debate eleitoral. Nós estamos interessados nos primeiros princípios que se aplicam a tudo, inclusive ao debate eleitoral, né? Outro dia eu vi um anúncio, me pareceu muito simpático. Não era um anúncio, era um vídeo em que o senhor explicava. Falava a respeito de um empresário americano que ficou bilionário, baseando todas as suas atividades numa regra muito simples. Nós temos que voltar aos primeiros princípios. Você quer começar um negócio, então você tem que, em primeiro lugar, você tem que começar a achar uma faixa de mercado. Em segundo lugar, você tem que descobrir algum problema que ali existe e você tem que oferecer a solução. Aí você ganha dinheiro. Eu disse, meu Deus, é uma coisa tão simples. Eu nunca tinha ouvido ninguém explicar isso de maneira tão óbvia, não é isso? Então, nós também temos aqui, nós descobrimos uma faixa de mercado. Faixa de mercado são os estudantes brasileiros e todos os brasileiros que têm algum interesse em se elevar intelectualmente, né? E eles têm um problema. Não existe educação no Brasil. Simplesmente não existe. As universidades brasileiras são, pelo menos toda essa faixa de ciências humanas, filosofia, letras, são uma fraude em toda a linha. São uma vergonha. Então, nós temos a solução é essa aqui, é uma educação de verdade. Mas todas as pessoas que têm feito esses meus cursos, elas se dizem muito beneficiadas, dizem que ficaram mais inteligentes e ficaram mesmo, porque uma coisa é dizer, outra coisa é ficar. E a gente vê pelo resultado do trabalho de muitos deles que isto aqui está realmente funcionando, tá certo? E um dos segredos é você jamais se afastar dos primeiros princípios, não se deixar levar por verborreia, não é isso? Quando a gente fala verborreia não é falar muito, é falar coisas vazias. Embora, não tinha um livro chamado Do Anátema ao Diálogo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse livro foi muito sucesso na época do Concílio Vaticano II, onde se propunha o diálogo entre católicos e comunistas. Então, eu vou ler uns pedacinhos aqui, só para vocês terem ideia do que, aquilo que não se deve fazer. O livro foi escrito pelo Roger Gaudí, ele na época era o teórico do Partido Comunista, que ele acabou virando meio cristão, depois virou muçulmano. O diálogo do comunista com os cristãos resultou que o sujeito virou muçulmano. Seu diálogo não foi muito bem. Então, um minutinho só. Nessa segunda metade do século XX, tornou-se tecnicamente possível, com os estoques de bombas atômicas e termonucleares atualmente existentes, aniquilar toda a vida civilizada sobre a Terra. Chegamos a este momento tão engrandecido e trágico da história da humanidade, em que a epopeia humana iniciada há 1 milhão de anos pode soçobrar. A humanidade, se sobreviver, não sobreviverá apenas pela força da inércia da evolução biológica, mas por uma opção humana que exige, como disse admiravelmente o padre Theodore Chardin, aspas, uma frente comum de todos aqueles que creem que o universo ainda progride e que nós estamos encarregados de fazê-lo progredir. O que significa o progresso do universo? Quantos universos há, de modo que nós possamos compará-los entre si e ver qual que está avançando mais rápido, qual que está avançando mais lentamente, ou que não está avançando absolutamente. Avançar é, evidentemente, avanço e progresso são, evidentemente, termos comparativos. E, de repente, aparece um pensador, entre aspas, que fala no avanço, no progresso do universo. As pessoas leem e elas não reparam que estão sendo ludibriadas, que o sujeito usou exatamente um flatus vocis, quer dizer, apenas um som, né, verbal, que não quer dizer coisa nenhuma. O mundo está cheio dessas coisas. A retórica filosófica é quase toda cheia desse tipo de coisa. Por exemplo, as pessoas falam muito assim, no progresso da democracia consiste em mais democracia. O que quer dizer mais democracia? Quer dizer, a democracia é um ente assim, que possa ser medida, como assim, um bolo de massa de pão, que forma um volume, que pode ser medido. Não é isso? As pessoas falam isso e todo mundo acha bonito, porque corresponde o quê? A uma expectativa, né, íntima de uma coisa melhor, que aceita ser simbolizada por qualquer elemento que você coloque à disposição. Quer dizer, aquilo parece bonito, embora as pessoas não saibam o que é. Isto, vamos dizer, funciona sobretudo no Brasil, onde as pessoas só abrem a boca para dizer como elas são boas e as outras são más. Tudo que se fala no Brasil é isto. Se você pedir para o sujeito, olha, descreva esse copo, né, ele vai dizer, não, eu sou um sujeito formado em não sei o quê, tenho qualificações, os outros não têm. É assim, tudo é assim. A gente vê o debate presidencial, mas você não vê uma análise de um problema real. Tudo é anúncio, né? É muito difícil para as pessoas saírem disto. Né? Outro dia eu escrevi uma coisa assim, eu pus até na página da Joyce, né, que hoje em dia só os fiéis do diabo morrem pela fé. Né? Os fiéis de Deus não querem de jeito nenhum, pelo menos no Brasil. Né? E um sujeito ficou bravíssimo, disse, onde já se viu? Aqueles que morrem pelo diabo vão para o inferno? Eu falei, uai. É claro que só que ele quis tomar uma posição e mostrar que ele não é a favor do diabo. Eu digo, mas para que você precisa mostrar que você não é a favor do diabo? Nem o diabo é a favor do diabo. Mas essa necessidade de mostrar que você é bom e que o outro é mal, que você está do lado certo, isso aí perverte o brasileiro até o fundo da alma. Então, tudo que eu estou fazendo, todos esses cursos que eu dou, tanto o curso regular quanto esses cursos presenciais, eles tentam restaurar um pouco no brasileiro a dignidade da inteligência humana, que, evidentemente, não tem por que perder tempo com essas demonstrações de bondade, não é isso? Então, esse texto aqui, eu escrevi com o propósito de iniciar um estudo sobre o simbolismo, porque eu via, em tudo que eu estudei sobre o simbolismo, eu li muita coisa a respeito. Eu vi que havia três teorias do símbolo, basicamente, né? Ou três explicações do símbolo. A primeira era as explicações psicológicas, que referiam os símbolos a arquétipos do inconsciente coletivo, ou seja, ao funcionamento da psique humana. E havia as explicações sociológicas ou etnológicas, que referiam o símbolo a uma determinada cultura. Não é isso? Ou seja, havia várias linguagens simbólicas pertencentes a várias culturas. E havia as teorias esotéricas ou tradicionalistas, como a do René Guénon, Fritz Afron, Jules Evers, etc., etc., que referiam o símbolo a uma fonte sobrenatural ou supra-humana. Eu digo, tudo isso está muito bonito, mas vocês não me disseram o que é um símbolo. Né? Vocês só me disseram de onde vem, ou de onde vocês acham que vem. Eu digo, como é possível que pessoas tão inteligentes, algumas das maiores inteligências do planeta, confundam a pergunta o que é com a pergunta qual é a causa? Então, isso aqui. O que é? Isso é desordem mental. Você respondeu uma pergunta achando que está respondendo outra. Tá certo? Então, um dos objetivos desse curso é fazer com que as pessoas entendam o que é realmente um símbolo. Esse é um objetivo. O segundo objetivo é mostrar qual é o estado, quer dizer, da consciência simbólica, da inteligência simbólica, dentro do panorama atual. Sobretudo dentro das esferas religiosas ou interessadas no debate religioso. Isso. Então, este é o objetivo e espero que nós consigamos realizá-lo. Mas isso vai ter vários outros proveitos que vocês vão perceber depois. Né? O símbolo é, como dizia Suzanne Langer, grande filósofa americana, o símbolo é uma matriz de intelecções. Isso não é uma definição, ela está dando apenas uma propriedade do símbolo. Né? Ou seja, quando você toma consciência de um símbolo, ele, de certo modo, ele estimula várias percepções ou várias intelecções em você. Ou seja, ele não está te ensinando nada, mas está te dando a oportunidade de aprender. Né? Então, é um elemento, por assim dizer, hormonal da inteligência. E, portanto, qualquer estudo a respeito do simbolismo deve exercer uma influência benéfica sobre a inteligência, ainda que você não esteja muito interessado no assunto simbolismo enquanto tal. Né? Muito bem. Nós vamos entrar no assunto de uma maneira que parece um pouco lateral, parece não ter nada a ver com o assunto, mas é o próprio miolo da matéria. Eu vou ler aqui esse texto e comentá-lo. Né? Então, cada termo significa uma constelação de intenções atualizáveis. Intenção no sentido que Edmund Husserl usava essa palavra. Né? Ele diz, toda consciência é consciência de alguma coisa. Né? E ele chamava de intenção esta referência do nosso pensamento a algo. Né? Quando você pensa em algo, você não está pensando no vazio, pensando no nada. Existe algo que você pensa, ou você pensa, sei lá, num elefante, numa xícara de café, numa ação da Bolsa de Valores, num discurso presidencial, é alguma coisa que você está pensando. Então, isso é que ele chamava de intenção, esta referência. A consciência sempre se dirige a algo, aponta para algo. E na nossa linguagem é exatamente a mesma coisa. Cada termo, cada palavra que você usa, ela não indica uma coisa, ela tem uma constelação de intenções possíveis. Por quê? Toda palavra tem muito significado. E além do significado, isso é, as outras palavras que podem corresponder a ela no dicionário, e você vê que às vezes um verbete de dicionário leva várias páginas, aqui tem uma palavra que tem uma lista de tudo que ela pode significar. Além dessas intenções verbais, existem os objetos aos quais essas intenções verbais correspondem, e se fosse fazer a lista, não acabaria mais. Isso quer dizer que nunca a comunicação é feita na base assim, de um signo, um significado. Isso não existe. Né? Então, sempre você tem não só uma constelação de significados possíveis, isso é, o significado é uma outra palavra que esclarece o sentido da primeira palavra, né? Ou seja, além dos significados, você tem uma multidão de referentes. Referentes são o quê? Os objetos aqui. Né? Por exemplo, eu digo a palavra elefante. Isso aqui significa o quê? Um animal assim, assim, assim. Esse é o significado verbal dela. E o que é o referente? É o próprio elefante. Né? Pode ser um elefante, todos os elefantes, uma parte dos elefantes, e assim por diante. Né? Então, nós estamos falando o tempo todo usando palavras que nós imaginamos que significam coisas, mas elas significam muitas coisas, na verdade. E, quando nós estamos falando, nós nunca temos que tornar presentes à nossa consciência todos esses significados, todos esses referentes possíveis. Isso nunca acontece. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós falamos contém referências, referentes possíveis. Então, se é assim, então, como é que nós nos entendemos? Se cada palavra que você usa pode querer dizer mil coisas, e eu, quando ouço, também posso aí me recordar de mil coisas diferentes, como é que eu entendo o que você está falando? Então, este fenômeno, vamos dizer, da funcionalidade da linguagem humana, esse, para mim, é o ponto de partida do estudo do simbolismo. Ou seja, nós entendemos muita coisa e nós não temos a menor ideia de como entendemos. Né? Então, vou prosseguir aqui. No curso habitual do pensamento, essas intenções permanecem latentes e em germe, como que comprimidas no invólucro do termo. Ou seja, eu ouço você dizer a palavra, eu sei que você pode estar se referindo a várias coisas diferentes, eu também estou me referindo a várias coisas diferentes, mas, de algum modo, eu acerto. Eu tenho uma ideia do que você está querendo dizer. Né? Não as atualizamos, quer dizer, não atualizamos essas intenções, senão quando temos algum motivo especial para fazê-lo. uma pergunta, uma dúvida, podem convidar-nos ou obrigar-nos a desdobrar as significações que supomos carregar em algum canto obscuro do nosso interior. Por exemplo, o que eu fiz agora mesmo com este indivíduo, Roger Gaudí, citando Teilhard de Chardin. Né? Ele disse progresso do universo. Eu me perguntei, mas que raio de coisa é essa? O que, no que ele poderia estar pensando quando ele diz progresso do universo? E a resposta, no caso, é a seguinte, ele não estava pensando em absolutamente nada. Ele estava apenas usando uma palavra que lhe pareceu bonita. Né? Porque, por mais que você exprima essa expressão, progresso do universo, ela não pode corresponder a nada em toda a esfera da experiência humana. Nunca ninguém viu um universo progredir. Isso. Você pode ter visto, por exemplo, vamos dizer, a fabricação de carros, a gente vê que era progredir. Isso. Os carros ficam melhores, né? Mais velozes, etc, etc. Né? Você pode progredir nos estudos. No ano passado você sabia X coisa, agora você sabe X mais um. Tem várias coisas que podem progredir. Uma empresa pode progredir, ela está ganhando pouco dinheiro, passa a ganhar mais dinheiro. Mas o universo? Né? O que é o universo progredir? Ele é aumentar de tamanho, por exemplo? Haver mais estrelas, mais galáxias dentro dele? Será que é isto? É aumento quantitativo? Ou será que ele está funcionando melhor do que no ano passado? Por mais que você esprema, o sujeito que disse isso não vai conseguir lhe explicar a que ele está se referindo. Isso não quer dizer que não haja significado nenhum. Há significado. Tudo isso que eu disse é o significado possível. O que não há é o referente. Não há um objeto a que ele possa estar se referindo. Não é isso? Então, uma pergunta, uma dúvida, podem convidar-nos ou obrigar-nos a desdobrar as significações que supomos carregar em algum canto obscuro do nosso interior. Então, às vezes, verificamos que elas não estão lá, foram-se, ou então a enumeração não vem tão completa quanto esperávamos. Exatamente o que aconteceu. Nós esperamos, fomos lá revirar, cadê o referente? Não tem. Esse caráter meramente potencial da intenção significante revela-nos que, na comunicação habitual, as funções expressiva e comunicativa da linguagem, Karl Bühler, prevalecem amplamente sobre a função denominativa. Esse grande linguista alemão dizia que a linguagem tem três funções. Ele tem, em primeiro lugar, a função denominativa, isto é, dizer os nomes das coisas, gato, chinelo, casa, parede, ou uma pessoa, fulano, Maria, Leila, tá? Segundo lugar, a função expressiva, que é o indivíduo tornar visível seu sentimento, seu estado interior, de algum modo. E a terceira é a função comunicativa, ou seja, é você agir sobre a mente do ouvinte. Então, se as significações a que nós estamos nos referindo correspondem, vamos dizer, a referentes inumeráveis e que estão meramente latentes, né, e que às vezes nós nem sabemos quais são, então significa que nós estamos usando a linguagem na clave expressiva ou comunicativa, mas não denominativa, porque nós não estamos falando sobre nada. Estamos expressando o nosso sentimento, o nosso estado, e estamos agindo sobre o ouvinte, mas não estamos falando sobre nada. Né? Se você pegar esta frase que o sujeito usou, a frase do Teilhard de Chardin, o progresso do universo, né, ele evidentemente está expressando uma coisa dele, ele tem uma expectativa de que tudo no mundo melhore. E, ao mesmo tempo, ele está agindo sobre o ouvinte, né, está convidando o ouvinte a participar desta coisa maravilhosa que é o progresso do universo. Mas o sujeito já se sente bem, já estou no universo, está progredindo. Agora, ele não está falando sobre nada, porque não há nenhum jeito de você saber que raio de coisa é o tal progresso do universo. Entendeu o que eu estou dizendo? É um exemplo muito simples, mas que torna claro para nós o fenômeno geral da linguagem humana. Isso é, esse fenômeno é mais intenso em certos meios, menos intenso em outros, mas se você pegar, por exemplo, o debate público brasileiro, manifesta isso da maneira mais patente. As pessoas expressam seus sentimentos e elas agem sobre o ouvinte, mas não estão falando sobre objeto nenhum. Se você exprimir o que estão dizendo, eu digo, mas o que é isto? É isso aqui. Que raio de coisa é essa? Você não vai encontrar o raio de coisa. E isto, vamos dizer, este predomínio das funções expressiva e comunicativa é normal. Quase tudo que as pessoas dizem é assim. Ou seja, o coeficiente, vamos dizer, de objetividade da conversa é sempre pequeno. Sempre, sempre, sempre, sempre. Às vezes, o objeto tem que ser totalmente excluído para criar, vamos dizer, um ambiente de comunicação agradável ou compreensível. É absolutamente necessário que os objetos não compareçam na conversa, porque se trata de um intercâmbio entre pessoas. Né? É a expressão do sentimento e é a ação que você, o efeito que você desencadeia sobre a mente do outro. Isso é tudo. Se você começar a puxar o objeto, falar, não, do que nós estamos falando mesmo? O que é? Acabou a conversa. Não é isso? Muito bem. Então, elas prevalecem amplamente sobre a função denominativa com a qual contamos apenas como com uma reserva bancária sobre a qual passamos cheque após cheque sem verificar o saldo. Ou seja, nós continuamos conversando como se estivéssemos falando de alguma coisa. Se alguém me cobrar, mas que raio de coisa é essa? Não tem. Então, passei o cheque e o narco-negro chega lá para cobrar o cheque, não tem fundo. Então, quase a totalidade das conversas humanas em sociedade são cheque, troca de cheque. Eu te dou um cheque sem fundo, você me devolve outro cheque também sem fundo e nós combinamos. E ninguém vai no banco para descontar o cheque, tá bom? Não vamos estragar a brincadeira. Né? Então, vamos lá. A filosofia analítica pretende suplantar as imprecisões da linguagem corrente, explicitando até o limite as intenções e significados latentes e submetendo-os à crítica filosófica. A filosofia analítica é uma corrente criada por Bertrand Russell, Wittgenstein e Moritz Schlick, vários outros, no começo do século, surge entre a Inglaterra e a Áustria. E a essência dela é reduzir a filosofia à análise da linguagem. Toda a obra de Bertrand Russell é baseada nisso. Então, evidentemente, o Bertrand Russell percebe que há algo de nebuloso e tremendamente impreciso em toda a linguagem, inclusive na linguagem científica, e diz, bom, então agora nós vamos analisar a linguagem até as suas últimas consequências e criar uma linguagem perfeitamente real, objetiva e científica. Claro que isso é impossível. Mas o problema não é esse. Não é esse. O problema é que uma certa latência e imprecisão não são inerentes à natureza mesmo do pensamento, da percepção e do próprio ser das coisas. Aqui, veja, eu acabei de dizer que quase todas as conversas são conversas vazias, são apenas subjetivas. Né? Então, são trocas de estado subjetivo. Eu expresso meu estado subjetivo e mexo no seu estado subjetivo, você, em retribuição, você faz o contrário. E eu estava reclamando da ausência das coisas, porque todas as intenções significativas das contas nos termos são vagas, imprecisas, estão, por assim dizer, em aberto. Então, agora estou perguntando, será que, em vez disso, é um defeito da nossa linguagem? Não é a própria natureza das coisas que é assim? E se as coisas mesmas forem também imprecisas? Então, não é a nossa linguagem que está errada ao ser tão vaga e imprecisa, tá certo? Mas o universo é vago e impreciso. Uma explicitação plena de todos os significados só é realizável sob a forma de um sistema ideal de conceitos e juízos. É o que queria fazer a escola analítica. O Russell e seu amigo Whitehead, eles queriam fazer uma espécie de enciclopédia da ciência, universal da ciência, onde todas as terminologias científicas estivessem perfeitamente definidas e não houvesse mais ambiguidade nenhuma. E, bom, para você fazer isso, você tem que fazer uma série de conceitos e juízos. Cada termo se explica num conceito e você ali coloca uma série de juízos, uma série de afirmações para fundamentar aquilo de algum modo. E esses conceitos e juízos não podem estar soltos, eles têm que se encadear uns nos outros, formar, portanto, um sistema. Então, seria uma espécie de filosofia universal. Mas esse sistema, por sua vez, não se atualizará na consciência todo de uma vez, mas parte por parte. Vamos supor que eu sou o Bertrand Russell e eu consegui fazer todo o sistema de conceitos e juízos que coloca ordem na linguagem, finalmente, depois de séculos de imprecisão. Então, coloquei lá os vários termos, os conceitos que os definem, e justifiquei tudo aquilo, isso encadeia com o conceito seguinte, encadeia com o conceito seguinte, e você tem um lindo sistema, tudo encadeadinho, tudo arrumadinho, e ele se expressa mais ou menos numa obra de umas 3 mil páginas. Ele, bom, agora está tudo explicitado. Só que é o seguinte, eu me lembro do sistema inteiro todo de uma vez? Também não. Quando eu me refiro a ele, ele também é uma intenção latente. Eu suponho que, bom, se eu for cobrado, eu talvez me lembre. Se você me pede para eu me lembrar de tal ou qual par, talvez eu me lembre, mas no momento eu não posso. Eu não posso simplesmente ter a visão integral de todo esse sistema todo de uma vez, num instante. Então, significa que, querendo eliminar a latência da linguagem, você criou um sistema que também só existe pela latência. Ou seja, você não resolveu problema nenhum. Então, o sistema não se atualizará na consciência toda de uma vez, mas parte por parte, enquanto as demais partes permanecem latentes no fundo. Ou seja, a consciência que temos desse sistema terá ela mesma a estrutura das perspectivas rotatórias. Eu chamei de perspectivas rotatórias essa possibilidade de você girar e captando, explicitando as várias intenções, sem nunca esgotá-las. O mesmo sistema, estrutura e perspectivas rotatórias que observamos na vida psíquica corrente e na comunicação habitual. Um conceito vem para a frente, enquanto os outros vão para o fundo. Então, por exemplo, eu estou vendo ali um quadro, um cavalo. Então, eu me refiro, o cavalo usa a mesma palavra que eu usaria se tivesse um cavalo real. Mas, no momento, eu estou me referindo ao cavalo pintado. Então, este referente veio para a frente e o outro foi para o fundo. Ou seja, eu estou me referindo a este cavalo pintado e não a um cavalo biológico, zoológico. E assim por diante. Desaparecem como conteúdos atuais da consciência para se tornarem esquemas compactos de conteúdos meramente atualizáveis ou possíveis. Então, cada palavra que nós usamos tem lá um estoque de conteúdos atualizáveis ou possíveis, que eu não estou usando no momento, mas que, se for exprimido, talvez eu possa usar, se esse termo realmente corresponder a alguma coisa. Uma cadeia lógica não é assim mais conhecível de instantâneo e no todo do que uma casa ou uma paisagem. Por exemplo, você pode conhecer uma casa no todo instantaneamente? Não, se você está fora, no máximo você vai ver 3 lados da casa. Outros 3 estão escondidos. E você também não pode percorrer todos os cômodos ao mesmo tempo. Ou seja, você só percebe que uma casa tem unidade, que ela existe no espaço, através da sua memória. Quando você vai de um cômodo para outro, você ainda se lembra do anterior. Se você esquecer, nunca se vai formar uma casa, você só vai ver cômodo isolado. Do mesmo modo, então, por exemplo, você está vendo um cachorro deitado, e uns minutos atrás você vê o cachorro andando. Então você sabe que é o mesmo cachorro, que há uma continuidade, que há uma unidade nele, não sabe? Mas você sabe isso só pela memória. É possível você ver o cachorro todo, em todas as suas posições, em todos os seus momentos ao mesmo tempo, desde que ele nasceu até que ele morreu? Não, eu digo, por exemplo, eu tenho esse cachorro há 12 anos, eu me lembro dele quando era pequenininho, mas me lembro vagamente, eu não posso ter a imagem dele pequenininho tão clara quanto eu tenho a que eu estou vendo agora, não é isso? Então, mais ou menos, eu articulo uma coisa com outra. Onde eu articulo? Na minha memória, na minha imaginação. E um sistema, o sistema lógico que vai explicar toda a unidade e a coerência da linguagem. Vai acontecer a mesmíssima coisa com ele. Eu não posso vê-lo todo de uma vez. Eu só posso ver um pedacinho de cada vez e vagamente me lembrar do resto. Então, você vê que um sistema filosófico, nesse sentido, é exatamente a mesma coisa que um cachorro, um quadro, qualquer outra coisa. Você só pode ver um pedaço de cada vez e o resto só existe na sua memória como possibilidade latente. Absolutamente tudo que nós sabemos é assim. Não é isso? Por exemplo, vocês estão agora me ouvindo dizer esta palavra, mas eu já disse outras nesta aula, não disse? E vocês sabem que esta é uma exposição que tem uma coerência, tem uma continuidade. Né? Mas você sabe isso por quê? Por causa da sua memória. Você se lembra vagamente do que eu disse antes, você está articulando com o que eu estou dizendo agora, e você percebe que esta... Bom, o cara não está tão louco assim, ele até que está falando coisa com coisa, ele continua no mesmo assunto. Né? Forçosamente, cada passo que é atualizado na consciência implica a virtualização dos outros. Quer dizer, um é atual ao contrário do virtual. Atual o que já é, virtual o que pode ser. Cada passo que é atualizado na consciência implica a virtualização dos outros, o seu recuo para o depósito do meramente atualizado. Quer dizer, cada um de nós carrega um depósito imenso, né, dessas significações atualizáveis, dessas referências atualizáveis. E nunca precisamos trazê-los todos à frente, ou seja, nunca precisamos pagar todos os cheques que assinamos. Nunca. Se tivesse que pagar, estaríamos falidos. Né? É isso que quero dizer com perspectiva rotatória. É a estrutura mesma do ato de conhecimento, seja do conhecimento pelo sentido, seja do mero pensamento. Então, isso quer dizer, você vai rodando entre vários significados possíveis, sabendo que cada vez que você atualiza um, tem o outro contrário que está virtualizado. Ele não cessou de existir, apenas você não está pensando nele no momento. Mas você sabe que ele está lá e que, se você precisar, você pode puxá-lo. Pelo menos teoricamente. Em geral, nós não puxamos nada, mas nós acreditamos que podemos fazer isso. É, por outro lado, a estrutura mesma da fenomenalidade como tal. O que é fenômeno? É aquilo que aparece, é aquilo que nós vemos. Fenomenalidade é o conjunto do que aparece para nós. Não posso dizer o conjunto do ser, porque isso aqui se refere somente ao que aparece. Então, o que é fenômeno? É mostrar um pedacinho. Só um pedacinho, sempre. Por exemplo, você... está lá no ato, caçando, aí você vê um urso. Você vê um urso? Não, você vê a superfície exterior do urso. Você não está vendo os órgãos internos dele. Imagine se o urso estiver vazio. Ele não tem estômago, não tem pulmão, não tem coração, ele é apenas uma aparência de urso que se move. É possível isto? Não. Mas você está vendo os órgãos internos? Não. Mas eles têm não apenas de estar presente, mas eles têm de estar funcionando, meu Deus do céu. É isso que faz que o urso seja um urso. Ou seja, o urso é um urso por causa de tudo aquilo dele que você não vê. Né? Isso acontece com qualquer coisa, mas absolutamente qualquer coisa. Né? O exemplo mais simples qualquer objeto cúbico. Você só vê três lados ao mesmo tempo, mas é possível um cubo só de três lados? Se ele não tiver outros três, ele não é um cubo. Né? Você pode ver seis lados do cubo ao mesmo tempo? Não. Só se você desmontar e... né? Fazer como na geometria descritiva, você desmembra os vários lados, põe eles no papel e forma uma cruz para você montar. Só que isso não é um cubo, mas é uma folha de papel. Né? Tudo o que nós percebemos é assim: o mundo se compõe de pedacinhos nos quais nós sabemos haver uma totalidade atrás. Se você fizer, nada impede você de fazer de conta que você não sabe. Você pode fazer o raciocínio como... isso foi feito por um filósofo do século XVIII, David Hume. Essas coisas que nós, com as quais nós contamos, ele fazia de conta que ele as ignorava. Então ele dizia, por exemplo, eu estou conversando com um sujeito, eu vejo que sai um som da boca dele, que ele está dizendo algo, talvez esse algo até faça sentido, mas eu não estou vendo nenhum eu consciente por trás disso. Eu estou vendo o corpo falando, mas... como é que eu vou saber que ele tem um eu consciente? Eu digo, bom, de fato nós sabemos, só que nós não sabemos por que nós sabemos. Né? Quer dizer, nada no mundo funcionaria, todo conhecimento, mesmo o mais elementar, seria impossível se nós não contássemos com tudo isso que nós não estamos vendo. E nós devemos confessar, ser honestos, de fato, tudo que eu conheço é assim, e por incrível que pareça, isso funciona. Né? Mas eu posso querer fazer uma análise crítica, entre aspas, disso, e fazer de conta que não sei aquilo que sei. Não é isso? E daí, o que acontece? Você criou um problema lógico insolúvel. Tem um jeito de provar que você tem o eu consciente por trás do que está falando? Não, porque tudo que você está falando se baseia no pressuposto de que você tem um eu consciente, né? De que quem está falando as suas palavras é você, e de que você está dizendo porque você as pensou, porque você quer pensá-las, quis dizê-las, né? Fizer abstração de tudo isso, sobrou apenas a sua palavra, espocando no vazio como se fosse uma bolha. Tá bom? Nós podemos fazer essa operação. O mundo se torna totalmente extravagante, esquisito com isso, né? E tem pessoas que adoram fazer isso. Por quê? Porque isso cria dificuldades para os outros, né? Você pode, fazendo de conta que você ignora aquilo que você sabe, você pode atrapalhar a conversa dos outros 1000%. E existe um bando de canalhas vigaristas que chamam isso de filosofia. Filosofia deles é fazer de conta que não sabe aquilo que sabe e exigir que o outro prove. Não é isso? Então, o que o sujeito faz com isso? Ele está sobrepondo a prova ao conhecimento. Nós podemos provar algo porque nós temos o conhecimento. Ou seja, o conhecimento é a condição da prova, a prova não é a condição do conhecimento. A prova é sempre secundária. O número de coisas que você precisa provar é sempre muito pouco. Quase tudo nós sabemos sem prova. Assim, prova que você é você. Isso é impossível. Prova que eu estou dando esta aula neste momento. Você sabe que eu estou dando, mas você não tem a prova. Você tem apenas o seu próprio testemunho. Um outro fazer o seu testemunho não é prova. Quer dizer, você está vendo o Olavo dando aula? Não estou vendo nada. Eu estou vendo aí, sei lá, tem um abacaxi colocado em cima da mesa. É isso que eu estou vendo. Ou seja, não só tudo que nós conhecemos se compõe de fragmentos por trás dos quais nós adivinhamos o universo inteiro, e todo o nosso intercâmbio se baseia nessa troca de adivinhações, e pior, isto funciona. Né? Não só tudo isto é assim, mas toda a nossa noção de honestidade, de sinceridade, de amor ao próximo, etc., também se baseia nisso, meu Deus do céu. E a condição número um da convivência humana é as pessoas se comprometerem a não exigir que o outro prove aquilo que você também não pode provar. Ou seja, toda a nossa comunicação se baseia na confiança. Não é isso? A confiança pode falhar, evidentemente. Quer dizer, o outro pode me enganar, pode estar mentindo. Mas uma característica da mentira é que os objetos que ele usa como referente não são atualizáveis, porque não correspondem a nada. Então, vamos lá. Ou seja, a perspectiva rotatória é, por outro lado, a estrutura mesma da fenomenalidade como tal. A estrutura mesmo do aparecer. Nenhum objeto, nenhum ser pode se apresentar a um determinado sujeito cognoscente na totalidade instantânea dos seus aspectos. É ilusão pensar que o objeto meramente ideal pode fazer. E, bom, um urso eu não posso conhecer todo ao mesmo tempo, e sob todos os aspectos, eu não posso ver ao mesmo tempo a superfície externa dele e os seus órgãos internos. Eu não posso vê-lo com 2 anos de idade e com 1 mês ao mesmo tempo. Tá certo? Eu vou ter que subdividir, ver só um pedacinho, me contentar com isso e adivinhar o resto por trás. Tá certo? Mas talvez objetos ideais, objetos que eu concebo na minha mente, como, por exemplo, uma figura geométrica, um triângulo, os objetos da geometria de Euclides, um triângulo, um ângulo reto, um triângulo isósceles, um losango, etc. Talvez esses objetos, por serem ideais, por serem só existirem no pensamento, talvez eu os possa conhecer na sua totalidade instantânea. É possível isso? Não. Se isto fosse possível, não existiria a geometria de Euclides, porque ele, dado uma figura, ele define a figura, e na hora que você tem a definição da figura, você pensa que você a conhece, ele começa a deduzir as propriedades internas da figura. Por exemplo, você pega um quadrado, diz, bom, um quadrado é uma figura plana com 4 lados e 4 ângulos iguais. Ah, então eu já sei o que é um quadrado. Daí Euclides diz, bom, mas se você dividir o quadrado na diagonal, você obtém dois triângulos isósceles. Ah, disso eu não sabia, né? E se você dividir na outra diagonal, você tem quatro triângulos isósceles, né? E se você pegar o meio de cada um dos lados e tratar uma situação perpendicular até o outro lado, você vai ter um monte de triângulos retângulos, né? E assim por diante, ele vai puxando, puxando, puxando propriedades, mais propriedades, mais propriedades, que num primeiro momento você não tinha percebido. Então, o que é a geometria inteira do Euclides? É a prova de que até mesmo um quadrado, que é uma figura puramente imaginária, mental, ideal, você não conhece por inteiro, de maneira instantânea. Claro. Até o gênio próximo, em diferença específica, para compor a definição da figura geométrica, você precisa mantê-la na... Mas é claro, claro. Claro, claro. É evidente, eu defino uma figura plana com quatro lados e quatro ângulos iguais. Então, eu tenho que saber o que é figura, o que é plano, o que é lado, o que é ângulo. E enquanto eu estou falando da última coisa, eu tenho que guardar as outras na memória. Estão entendendo? O conceito mesmo de quadrado só se apresenta a mim no resumo compacto de um termo e não no desdobramento completo das propriedades que inclui. Tanto o pensamento abstrato quanto a percepção sensível têm a estrutura de uma perspectiva rotatória. O sujeito cognoscente circunda um objeto tanto quanto circunda o conceito, e o faz precisamente porque seu foco de atenção é circundado pelas latências de inumeráveis objetos, conceitos e signos. Ou seja, tudo que nós conhecemos são feixes de latências. Nós conhecemos um objeto, um aspecto, e esse aspecto para nós nos revela todo um feixe, uma constelação de latências. Nós sabemos isso ou nós ignoramos isso? De bom, em parte sabemos, em parte ignoramos. Nós sabemos, mas sabemos de maneira obscura. Não é isso? Só quando espremido pela situação, por uma necessidade qualquer, aí nós escavamos e tentamos puxar para a consciência tudo aquilo que estava latente. Mas quando trazemos da latência para a patência, um outro aspecto volta para a latência, e assim por diante. Né? A percepção do mundo como amontoado ou coleção de coisas ou meros dados, sem uma conexão espiritual última, pressupõe um observador destituído, por seu lado, de sua própria conexão espiritual. Bom, como é que eu pulei de uma coisa para a outra? Eu disse o seguinte, eu disse que tudo que nós conhecemos por partes. E nessas partes nós adivinhamos uma latência. E adivinhamos não somente a latência de todas as propriedades que compõem os objetos dos quais nós estamos falando, mas também os enlaces e relações entre eles. Tudo o que nós conhecemos é não apenas um amontoado, mas um sistema de latências que não acaba mais. Né? Esse sistema é composto só de coisas soltas? Não, não existe coisa solta, porque coisa solta seria a coisa acabada, a coisa perfeitamente delimitada e fechada em si mesmo, e isso simplesmente não existe. Né? Ou seja, nós nunca vimos um objeto separado, nunca na nossa vida. Todos os objetos que nós vimos, não apenas traziam consigo o seu sistema de latências, mas esse sistema de latências enlaçava com milhões de outros objetos, um negócio infinito. Ou seja, nós só vemos os objetos no universo. O que é o universo? É o sistema total das latências. Né? Ou seja, desde o primeiro instante em que vimos o primeiro objeto, né, nós já vimos um pequeno sistema de latências enganchado em mil outros sistemas de latência em volta, numa rede infinita. É por isso que nós sabemos que estamos num mundo e não num espaço solto, num espaço vazio. E quando que nós vimos um objeto separado? Nunca na nossa porca vida. Todos os objetos que nós vimos eram assim. Eles não se mostravam totalmente no primeiro instante, se mostravam por um lado, e no fundo tinha toda uma rede de latências que os interconectava com outros objetos. Por exemplo, se eu vejo o urso em movimento de bolsa, eu vi ele em movimento, eu vi o espaço, meu Deus do céu. Ele tem que estar andando em algum lugar. Não é isso? Então, se tivesse um pássaro no ar, eu digo, bom, você sabe que ele está no ar porque ele não está no chão. Se você não tiver o solo, você não vai ter também... O pássaro não pode estar no ar se não mover um chão. Né? Eu falo, não consigo manter esse negócio aceso enquanto eu estou falando. Esse é o problema de fumar cachimbo. Cigarro é muito mais fácil. O cigarro é um hábito eminentemente social. O cachimbo é solitário. O cachimbo é para você meditar sozinho, poder acender quantas vezes for necessário. E conversar e cachimbar ao mesmo tempo é muito difícil. Ora, existe toda uma tradição, que começa mais ou menos com Kant, que diz que tudo que nós percebemos são dados soltos e isolados. E que nós os articulamos, ou seja, nós criamos, a nossa mente, a nossa imaginação, cria a ideia do mundo. Ou seja, nós só temos a ideia de um sistema, de uma totalidade, porque isso é uma projeção da nossa mente. Tudo que nós recebemos do mundo vem sob forma fragmentária. Eu digo, isso está completamente errado. Se fosse totalmente fragmentário, nós não poderíamos perceber nada. Nós temos que perceber um objeto isolado e depois outro objeto isolado. Mas como eu posso perceber dois objetos isolados se eu não posso perceber nenhum? Entendeu? Então, esse é um erro monstruoso cometido por um grande filósofo. Por que ele comete isso? Porque descreveu errado a sua própria experiência. Então, ele não examinou direito o que ele mesmo estava fazendo. Para ele dizer assim, tudo que eu percebo são fragmentos, está certo, mas você nunca percebe o fragmento solto. Isso é importante. Se fosse solto, você não saberia nem que ele é um fragmento. Você percebe o fragmento de alguma coisa. Não é isso? Então, eu vejo a aparência externa do urso, porque eu sei que tem um urso atrás da aparência, um urso que completa aquela aparência. Senão, eu não poderia dizer que nem que eu percebi uma aparência de urso, e nem mesmo uma aparência em si mesma. Então, todos os fragmentos que eu percebo são fragmentos de coisas. As coisas são o quê? O sistema inteiro daquelas latências. Que existe separado? Não, não existe separado. Por exemplo, o urso tem de estar em algum lugar, em algum tempo, em algum momento. Eu posso ver o urso num momento zero? Não posso. Então tem que ter um momento do tempo. Né? Eu posso ver um urso fora do espaço? Não posso. Então, bastou estar o urso ali, já está dado o tempo e o espaço inteirinho. Não é isso? Então, nada é percebido isoladamente. E jamais a nossa inteligência tem de ter ela mesma o trabalho de criar a unidade do mundo para botar dentro dele, né, essas várias coisas separadas que eu percebi, porque elas já vêm articuladas. Se não viesse articuladas, eu não poderia percebê-las jamais. Então, é por isso que eu digo isso aqui. A percepção do mundo como amontoado ou coleção de coisas ou meros dados, sem uma conexão espiritual última, pressupõe um observador destituído por seu lado de sua própria conexão espiritual. Ou seja, se eu conheço os objetos só pelas partes que eles me mostram e que já insinuam por trás de si todo um sistema de latências e conexões, eu também me conheço a mim mesmo dessa mesma maneira. Né? Eu posso me conhecer a mim mesmo nesse momento, me enxergar a mim mesmo na minha totalidade? Ou não. Eu sei que a totalidade está lá. Eu sei, por exemplo, que algum dia eu fui um bebê. Isso. Mas eu não posso me lembrar de todos os momentos da minha vida de bebê, porque se eu fosse lembrar, essa lembrança duraria tanto quanto os momentos mesmos. Então, toda a minha vida, desde o nascimento até os 6 meses. Quanto ela leva? 6 meses. E se eu fosse lembrar todos os momentos desses 6 meses, o tempo eu levaria 6 meses. Então, isso quer dizer que o transcurso do tempo na memória seria o mesmo transcurso do tempo no mundo físico, e isso tornaria a memória absolutamente impossível. Né? Então, isso quer dizer que eu posso fazer uma abstração, quer dizer, eu separo certos momentos do passado, me lembro deles, mas sei que eles estão articulados uns aos outros por uma série ilimitada de momentos. E isso é que dá a eles a densidade de uma coisa real. Né? Ora, essa densidade, eu não posso percebê-la, mas eu sei que ela está lá. E isso eu chamo de conhecimento por presença. Isso não está na nossa mente, isso não acontece na nossa mente. É a nossa mente que está dentro desse sistema. Ela não poderia funcionar, não poderia conhecer nada. Então, eu estou dizendo isso porque, durante 2 ou 3 séculos, predominou de tal modo essa concepção idealista de que tudo é articulado na nossa mente, isso afetou a cultura ocidental inteira. Então, todas essas coisas, essas técnicas, supostamente psicoterápicas, de você é o que você pensa, né, o poder do pensamento positivo, programação neurolinguística, tudo se baseia nesse erro filosófico fundamental, né, de que o nosso pensamento é onipotente, que ele é que faz tudo, de que ele cria a unidade do mundo. Na verdade, o pensamento não cria coisíssima nenhuma. Né? Então, isso quer dizer que a ideia do mundo constituído de dados soltos suporia um sujeito cognoscente desprovido de unidade espiritual, ele mesmo. Então, desprovido do elo interior entre sensação e significado, consciência e ação, antes e depois, um observador estúpido, em estado de divisão hipnótica e quase paralisia catatônica. É o sujeito que está pressuposto no kantismo em toda a filosofia analítica. Né? É uma filosofia para sujeitos catatônicos. E não é de espantar que, justamente por ela ser assim, ela exerça um domínio tão tirânico sobre aqueles que se dedicam ao seu estudo. Ele passa anos estudando essa coisa, ele nunca se livra daquilo. Então, é uma espécie de estupidez letrada, de altíssima qualidade, muito requintada, mas é uma forma de paralisia catatônica, ou uma certa de despersonalização epiléptica, né? Que é um estado que você perde a capacidade de adivinhar qualquer coisa, ele só sabe aquilo que está na frente dele. Né? Então, essas filosofias produzem esse estado na cabeça dos seus discípulos. Então, é como se fosse uma macumba. Você pensa que filosofias são coisas inocentes? Não, filosofias são coisas muito perigosas. Você pode aleijar espiritualmente uma pessoa para sempre com uma coisa dessa aqui. Né? E eu vi isto. E tem muitas pessoas. Então, isso não quer dizer que não haja verdade nenhuma nessas filosofias, como o que não haja verdade nenhuma em programação neurolinguística, ou nesses poderes do pensamento. Não, um pouco de verdade existe em toda parte. O problema é você articulá-lo, tá certo? De maneira que seja compatível com a integridade do ser humano. Então, é curioso, mais propriamente absurdo, que o mundo fragmentado, captado por essa percepção deficiente, seja tomado como norma da realidade e medida de aferição da validade da conexão interior que apreendemos no universo. Então, quando se diz, olha, as únicas coisas certas são os dados da realidade. São aqueles dados fragmentários e tudo mais é a interpretação que nós fazemos. Então, você vai reduzir o conhecimento apenas aos fragmentos. Eu digo, mas os fragmentos são fragmentos justamente porque eles têm o sistema de latências por trás. Está entendendo? E é um absurdo imaginar que eu só percebo o dado e a latência eu não percebo. Eu digo, existe percepção de latência? Claro que existe. Chama-se antecipação. Eu sempre dou exemplo do que eu chamo círculo de latência. O sujeito vem andando pela rua e ele vê um cachorro deitado. Ele sabe se o cachorro vai mordê-lo, latir para ele, sair correndo, abanar o rabo, continuar dormindo. Ele não sabe. Mas ele sabe que o cachorro pode fazer qualquer uma dessas coisas. Agora, ele sabe que o cachorro não vai sair recitando ordens de Píndaro para ele. Sabe que o cachorro não vai sair voando. Não é isso? E sabe que o cachorro não vai sair piando como um passarinho. Tudo isso a gente sabe. Porque se ele não soubesse, ele não saberia o que é um cachorro. Ou seja, se ele visse somente a figura externa do cachorro, sem nada da latência, ele não saberia que é um cachorro. Ou seja, perceber um objeto é perceber a sua latência, o seu círculo de latência. Você nunca percebe o círculo de latência inteiro, mas você sabe que ele está lá. Tudo o que nós percebemos é assim. Não existe, não, eu percebo, fisicamente eu percebo só a forma externa, a forma física do objeto. O resto é tudo interpretação que eu faço. É interpretação apnóia. Isso já está dado dentro da própria percepção. Isso é a percepção física, né? Não é uma conjetura que eu faço depois. Agora, quase toda a filosofia e psicologia do século XIX e XX tem baseado nisso. Nós percebemos apenas os dados externos. O resto é tudo conjetura, o resto é tudo pensamento. Não é isso? Então, sempre se ensinava assim, quer dizer, você tem o mundo físico real constituído dos dados, e você tem todo o resto que a sua imaginação, o seu pensamento acrescentou. Falei, isso é impossível, meu Deus do céu, o pensamento não pode fazer tudo isso. Né? Então, se o meu pensamento fosse o responsável pela unidade do mundo, então eu teria que reconstruir continuamente esta unidade. Porque eu só teria à minha disposição os dados soltos. Não é isso? Então, isso quer dizer, quando eu acordo de manhã e eu percebo que eu estou no mesmo quarto da véspera, sou eu que construí mentalmente esse quarto, eu apenas reconheço algo que eu já conhecia. Se eu tivesse que reconstruir o quarto, eu não poderia saber que é o mesmo quarto. Não haveria nenhum meio de saber isso. Cada vez que eu reconstruísse, seria uma produção nova. Não é isso? Ora, quando eu tenho uma nova percepção da mesma coisa, é só a percepção que é nova, a coisa é a mesma de antes. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque existe a latência por trás de tudo e sentir a latência é a base do nosso conhecimento. Então, é o que eu chamo conhecimento por presença. Ele consiste em você estar atento a uma multidão enorme de latências. E essa latência que garante que os objetos que você está percebendo são reais e não são só a sua imaginação. Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui, eu sei que qualquer um de vocês pode, de repente, fazer uma pergunta, pode levantar para ir no banheiro, mas não vai sair voando. Né? Ou seja, a latência não está em aberto. Também, eu sei, eu espero, pelo menos que não vai baixar o espírito de Napoleão Bonaparte, ninguém vai começar a psicografar aí uma mensagem de Catarina Grande ou coisa assim, espero que não aconteça isso. Mas, não. Vamos lá. A percepção efetiva do real exige, na mais alta medida, as supremas faculdades de síntese. Ou seja, qualquer coisinha que eu estou percebendo, eu já estou sintetizando no mesmo instante. Com o seu círculo de latência e com todos os enlaces que ela tem com o círculo de latência e tudo em volta. Eu tenho que fazer isso imediatamente. Né? Não dá para fazer pelo pensamento. Não é isso? Então, claro que eu posso, às vezes, ter uma percepção errada. Claro que eu posso. Mas uma ou outra. Mas todas eu não posso. Então, isso quer dizer que existe uma espécie de uma antecipação na percepção, mas essa antecipação não é feita pelo nosso pensamento. Ela é instantânea, ela é imediata, está imbricada na percepção que eu tenho do próprio objeto. Não é isso? Eu sei que o cachorro pode abanar a cauda, mas ele não vai agitar as asas. Não é isso? Eu precisei pensar para fazer isso. Ah, ele é um cachorro, pela definição de cachorro, pá, pá, pá, pá, pá, portanto, ele vai abanar o rabo. Não faço isso. Ninguém faz isso. Então, isso quer dizer que a percepção da realidade enquanto tal, da realidade enquanto sistema infinito e limitado de enlaces entre vários sistemas, de vários objetos que têm a sua patência, a sua latência, é a coisa imediata. Isso é o conhecimento real. O conhecimento não se compõe de pedacinhos que você tem que montar na sua cabeça. Está entendendo? A percepção efetiva do real exige, na mais alta medida, a suprema faculdade de síntese que nos revelam, para lá mesmo, da própria unidade física do mundo, a unidade de um sentido do mundo, para o qual convergem todos os atos conscientes de um homem no mundo, até os mais mínimos. Ou seja, eu sei que o conjunto dessas latências faz sentido. Hã? Senão, eu perceberia absurdo atrás de absurdo e estaria paralisado imediatamente. Ou seja, a ideia de que o mundo faz um sentido, no mundo na sua totalidade, tem um sentido, está imbricada na mais simples percepção que eu tenho. Senão, eu não poderia ter essa percepção. Agora, você imagina, normalmente a filosofia imagina, acredita que nós temos essas percepções isoladas de coisinhas, coisinhas, e daí vamos lentamente construindo os vários objetos, e lentamente construindo a unidade do mundo, e lentamente constituindo uma metafísica, e daí lá em cima tem a unidade do mundo. Você está falando impossível, né? A ideia da unidade do mundo, tal como aparece na mente de um filósofo, na hora que ele está elaborando uma doutrina, não é a mesma coisa que a unidade do mundo, tal como aparece na nossa experiência real. Ela é uma tradução mal feita da unidade que aparece na experiência real. Essa unidade da aparência real é indizível, na verdade. Nós não conseguimos dizê-la. E quando os filósofos tentam dizê-la, eles a dizem de maneira puramente analógica. Isso quer dizer que nenhuma doutrina da unidade do mundo corresponde à unidade do mundo, ela apenas a indica. Porque essa unidade do mundo, para nós, ela é infinita. Se é uma unidade, ela tem que ser infinita. Porque se for finita, não é unidade, porque daí tudo que é finito tem um outro depois. Então tem um outro universo depois do universo. Né? Então, e nós sabemos que não é assim. Né? O kantismo e outras escolas que tomam como realidade os puros dados sensíveis e reduzem toda a síntese a uma contribuição subjetiva que a mente faz ao mundo, ignoram que um mundo sem unidade não poderia ser dado a nenhum sujeito para que o ordenasse segundo suas categorias a priori, porque toda ordenação pressupõe a unidade consciente do sujeito. Para que eu ordenasse o mundo, eu mesmo tenho uma unidade. Então eu ordeno o mundo segundo a minha unidade. Mas a unidade consciente do sujeito só se realiza precisamente nos instantes de coesão ótima em que o mundo lhe aparece como uno. Ou seja, eu posso me conceber a mim mesmo como um sujeito, um ente unitário, tem uma unidade, uma organização interna, num mundo que não tem unidade nenhuma, que é totalmente caótico e desprovido de forma. Posso dizer, só eu tenho uma forma, o resto é tudo um caos. Eu digo, mas se eu tenho essa forma, então eu devo poder perceber essa forma no mundo que me circunda. Se eu não tenho a capacidade de perceber a unidade do mundo, é porque eu não tenho unidade nenhuma. E se eu percebo unidade, é porque eu tenho unidade, ele também tem, e uma está dentro da outra. Estão acompanhando isso? Toda ordenação pressupõe a unidade consciente do sujeito e essa unidade só se realiza precisamente nos instantes de coesão ótima em que o mundo lhe aparece como uno, não como um amontoado fragmentar de sensações. A fragmentação do mundo em dados, supostamente pré-categoriais, quer dizer, o que, que são as categorias? São os modos que nós temos de encarar o ser. As categorias são a substância, que é o que as coisas são, a quantidade, a qualidade, essa é a listinha que está lá no Aristóteles. E às vezes o filósofo propõe que existem dados que são anteriores ao pensamento categorial. Então você tem esses dados pré-categoriais e eu projeto as minhas categorias em cima dele, crio em cima, com essas categorias eu crio então uma imagem do mundo. Agora, nós acabamos de ver que esses fragmentos ou partes que nós percebemos só são fragmentos ou partes porque elas têm a latência por trás. Nós não perceberíamos absolutamente nada. Acabamos de ver que nós não percebemos nada isoladamente, nunca. Né? Só percebemos uma coisa separada, distinta da outra, porque nós articulamos com a outra. Por exemplo, eu sou capaz de distinguir entre um urso e uma pata de urso. Né? Mas eu não posso ver um urso, se ele não tem uma pata, pelo menos ele merece ter uma pata. Pode ter cortado as patas dele. Algum dia ele teve. E também não posso conceber uma pata sem um urso em cima. Né? Então, tudo que nós percebemos são partes articuladas com a sua latência e com inumeráveis latências em torno. Então, o que são os tais dados sensíveis? Muitos filósofos, mas os dados sensíveis são aquilo que se apresenta a nós, aquela primeira coisa, a primeira certeza que nós temos. O resto tudo nós criamos em cima. Isso é impossível. Você não obtém os dados porque eles se apresentam. Os dados jamais se apresentam. Tudo que se apresenta são aspectos de latências. Dado foi você que inventou. Você que separou um aspecto abstrativamente, fez de conta que ele não tinha conexões com o resto, e você se refere a ele como se fosse uma coisa isolada. Mas isso sim é uma criação da sua mente. Não é que você percebe dados isolados e depois você constrói o mundo. Não, você recebe um mundo. E deste mundo você picota, divide e obtém o treco que você chama de dados. Em seguida você põe esse dado como se fosse a certeza inicial. Isso tudo é uma imensa perversão da mente. E o pensamento ocidental foi vítima disso por pelo menos 200 anos. E ainda hoje é. Ou seja, a fragmentação do mundo em dados supostamente pré-categoriais só se obtém por dois meios: pelos estados patológicos de divisão do eu ou por um esforço pessoal de abstração imaginativa. Quer dizer, eu separo aquele dado e, quando penso nele, faço uma força para não pensar em mais nada e faço de conta que ele está isolado. Tudo isso é feito pela nossa mente. Ou seja, muitos cursos de filosofia dizem: olha, a primeira coisa é você aprender a distinguir entre o dado e o construído. É verdade. Uma coisa que foi dada, vem do mundo para você, vem da realidade para você, outra coisa que você construiu na sua própria mente. Claro, aprender essa distinção é fundamental. Só que, após ter dito isso, eles trocam, eles invertem o dado e o construído. O que eles chamam de dado é construído, o que eles chamam de construído é dado. A unidade do mundo não é jamais construída, não pode ser construída. Senão, cada ser humano teria que construir um universo. Isso é exigir demais, né? Eu imagino, por exemplo, sei lá, a cabeça do Lula, como é que o Lula ia fazer? Já um universo? Não vai dar. Se eu não consigo, muito menos ele, né? Então, os dados não são prévios à síntese significativa. Obtém-se, ao contrário, por divisão abstrativa dessa última. Eu pego aquelas, vamos dizer, eu pego a síntese unificante que eu já tenho e a subdivido em pedacinhos e chamo de dados. Os dados obtêm-se agora por divisão abstrativa desta última, isso é da síntese significativa, seja como resíduos de uma sonolência alucinatória. Ah, no estado de sonolência alucinatória, você pode ver coisas totalmente isoladas, soltas no ar, sem um universo no fundo. Seja como formas fantasiosas de um mundo construído pela imaginação. Os famosos dados são, em suma, construídos. E a unidade espiritual última do mundo, em vez de construída, é dada. Isso aqui é inversão total de 200 anos de filosofia, né? Que ainda são muito influentes hoje em dia. A influência do Kant é um negócio onipresente. Todo lugar que você vai, você vê o dedo do homem lá. Eu digo, e o universo kantiano é todo besteira da primeira à última palavra. É tudo errado. Muito genial, muito complexo, muito elegante, mas 100% errado. A unidade espiritual do mundo, em vez de construída, é dada. Por isso, fracassam todas as tentativas de construí-la, ou mesmo de reconstruí-la, por meio de criações mentais, seja na arte, seja na ciência, seja na metafísica. O que é um sistema metafísico? É uma tentativa de você expressar a unidade do mundo, ou seja, de construir um mundo. Todas as metafísicas fracassam. Por quê? Porque a unidade do mundo não pode ser construída, só pode ser dada. Se ela pudesse ser construída, você seria o criador do universo. Nunca. Só a metafísica fracassa porque as pessoas exigem dela o que ela não pode fazer, coitada. Né? Você pode se referir analogicamente ou simbolicamente à unidade do mundo, mas você não pode expressá-la, você não pode criá-la com palavras. A verdadeira metafísica não constrói um mundo, não é metafísica construtiva, é fundamentação discursiva da unidade do mundo espontaneamente percebida. Você já tem uma unidade, e você simplesmente diz algo sobre ela. Você não está construindo a unidade. Daí também o fracasso de toda tentativa de expressar o sentido último. Ele é o pressuposto de toda expressão. E se não há o sentido último, se esse sentido não é dado, você vai expressar o quê dentro dele? Ele é o supremamente percebido, jamais construído. E fatalmente, só expressamos o que nossa mente constrói. Ou seja, se eu estou dizendo algo, é porque minha mente construi essas frases. Ou seja, eu construo as frases, e essas frases se referem a algo que eu percebi e que as frases mesmas não contêm. Eu não posso fazer conter, não posso fazer caber dentro da minha frase os objetos dos quais eu estou falando, senão cada vez que eu digo elefante, apareceria um elefante. Não é isso? Então, você, quando você fala, você está apenas se referindo a algo. Então, como é que as pessoas que me ouvem entendem o que eu estou falando? Porque elas também já sabem, elas têm experiência dos mesmos objetos. É uma ilusão deduzir da inexpressabilidade do sentido a sua inapreensibilidade. Não é porque você não consegue expressar o sentido totalmente que ele é inapreensível. Não, você já o apreendeu. E por isso mesmo você não pode expressá-lo na sua totalidade, porque ele é maior do que você. Ele é inexpressável justamente por ser apreensível eminentemente. Né? Quer dizer, o sentido, a unidade do mundo, é aquilo que é eminentemente apreensível, aquilo que está dado na menor, nas mais humildes das percepções. Enquanto todos os demais apreensíveis só são apreensíveis nele e por ele, sendo por isso expressáveis. Por não fazer parte nem do mundo pragmático que construímos com nossas ações, nem do mundo imaginativo que construímos com nossa arte, nossa ciência, etc., ele, isso é o sentido total, acaba por parecer à reflexão filosófica de primeira instância, reflexão sobre a cultura, sobre o mundo construído pelo homem, etc., como um X remoto e distante, ao qual só poderíamos ter acesso no termo de uma caminhada que começa com o dado sensível. Isso é o que a filosofia normalmente imagina. Aqui temos o dado sensível, partindo daqui, nós chegamos até a unidade, ao sentido último do mundo. Ou não chegamos jamais lá. Mas, na realidade, essa unidade de sentido já está dada no início. E ela é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Mas é uma ilusão de ótica que inverte a ordem do real. Ao sentido não se chega, pois ele é o pressuposto da própria percepção e mais ainda da caminhada reflexiva. O objetivo desta, da caminhada reflexiva, não é atingir o sentido, mas recuperar no nível discursivo, portanto intersubjetivo, a certeza inicial e intuitiva do sentido. O que é o intersubjetivo? É aquilo do qual várias consciências participam ao mesmo tempo. Então, eu, através do discurso, eu recupero a consciência que eu tenho desta presença do sentido último em cada uma das minhas percepções e falo dela. E quando falo, as outras pessoas reconhecem. Quer dizer, ela sabe que já tem essa experiência, ela sabe do que eu estou falando, porque elas já vivenciaram isso. Né? O objetivo é tornar patrimônio comum essa certeza inicial e fundamental que o homem só possui enquanto individualidade vivente, não enquanto ser social falante. Plural na variedade dos seus papéis e idiomas. Isso aqui é básico. Eu sei essas coisas só enquanto indivíduo vivente, não enquanto ser social. Então, enquanto ser social, eu posso não ser capaz de expressar nada disso. A maioria das pessoas não é. O cara que estudou filosofia é. Mas isso quer dizer que eles não têm a mesma percepção? Claro que eles têm. Eles não têm a técnica de captá-la, vamos dizer, conceptualmente e expressá-la. Não é isso? Então, perdão, tinha aí um livro que chama... O tal de Cláudio Costa estava em cima. Não está embaixo desse negocinho, dessa caixinha, não? Cláudio Costa, esse aí. Então, esse é um professor brasileiro de filosofia e ele vai aqui definir filosofia. Uma investigação visando obter um conjunto de generalizações verdadeiras, a qual é realizada por membros de uma suposta comunidade crítica de ideias, a comunidade dos filósofos, mas só na medida em que essa comunidade não... Então, peraí. Ele está supondo que o diálogo filosófico vem antes da investigação filosófica. Né? Ou seja, os filósofos primeiro conversam sobre filosofia e depois eles pensam no assunto. Como é possível isso? Como é possível um professor de filosofia, com não sei quantos diplomas universitários estrangeiros, dizer uma estupidez deste tamanho? Né? É claro que a filosofia começa na consciência do pensador isolado. Né? Senão ele não teria o que dizer para os seus amigos. Né? E também, quando ele diz o que ele tem a dizer, eles não o reconheceriam. Por quê? Porque cada um deles também não teve solitariamente a mesma experiência. Se quando Sócrates diz uma coisa, seus discípulos, seus amigos reconhecem, é porque alguma experiência similar já tiveram antes de ter conversado com Sócrates. Portanto, não foi na conversa, não foi no intercâmbio que nasceu a filosofia. Ela não pode nascer no intercâmbio, ela tem que ser uma atividade solitária primeiro, senão não há sobre o que conversar. Mas, você veja, por que o sujeito pensa uma coisa dessa? Porque ele tomou conhecimento da filosofia como atividade profissional num circuito universitário, ou seja, já como atividade coletiva. Né? E porque ele tomou conhecimento da filosofia assim, ele acha que a filosofia é isso. Né? Mas aí você está confundindo o lugar com a coisa. Né? Quer dizer, não é porque você comprou sorvete na esquina que só nessa esquina existe sorvete. É o que o cara está fazendo, a mesma coisa. Quer dizer, ele está pegando a experiência pessoal dele. Veja, a experiência pessoal dele aconteceu 2.400 anos depois de Sócrates. Né? Então você imagina quanto que a filosofia cresceu e quanto ela, vamos dizer, se consolidou em instituições, em redes de comunicação, em faculdades, em publicações especializadas. Ela é todo um universo social hoje. Né? Esse universo social nasce da filosofia e não a filosofia nasce dele. Né? A filosofia existia antes disso. Não é isso? Então, o jeito que ele está falando é o seguinte: só pode aparecer filósofo quando tiver no mínimo dois. Não pode haver um primeiro filósofo. E esses dois, suponho eu, eles teriam que ter as mesmas ideias ao mesmo tempo. Né? É até absurdo, isso é coisa de criança. Então, o que é isso aí? Isso aí é raciocinar a partir, vamos dizer, do falatório ambiente e não dos primeiros princípios. Se você pegar uma conversa que já está em andamento, você aprende a falar como aquelas pessoas, né? Você acha que está raciocinando, quando não está. E acontece aquele famoso negócio que fala o David Berlin, que às vezes você acredita que você compreendeu uma coisa quando você não está compreendendo nada. Então, o objetivo, o objetivo dessa comunicação é tornar patrimônio comum essa certeza inicial e fundamental que o homem só possui enquanto individualidade vivente, não enquanto ser social falante. Ou seja, há coisas que nós, na nossa intimidade solitária, nós sabemos. Nós podemos comunicar e tornar patrimônio comum de modo que nós possamos continuar conversando a respeito e saibamos do que estamos falando. Tá certo? Mas, é claro, essa experiência não está sendo construída na conversa. Ela é prévia, anterior à conversa. Maquininha maldita. Tudo bem, a gente espera, não tem problema não, espera aí. Está conseguindo desligar essa coisa. Não, não, aí teu cachorro não vai, não. Ele entrou lá? Não, não, não. O que nós fazemos é pegar essa experiência fundamental do ser humano, experiência que todo ser humano tem. E tem necessariamente, que se não a tivesse, ele não perceberia nada. E nós fazemos dela um assunto da nossa conversa, nós estamos falando em objeto da nossa conversa. Ou seja, aquilo que era subjetivo se tornou intersubjetivo. São várias consciências que participam daquilo ao mesmo tempo. E a finalidade da filosofia é essa. A filosofia não está inventando nada. Ela não está criando a unidade do mundo. Tá certo? Ela está apenas falando a respeito e fazendo dela um patrimônio cultural comum, não patrimônio subjetivo, não patrimônio cognitivo. Conhecer, todo mundo conhece. Né? Então, por enquanto é isso aí. Vamos parar por aí. Se tiver pergunta, duas ordens. Toda essa questão da unidade do mundo é uma espécie de instituição intelectual? Repete a pergunta aí. Ele pergunta se a unidade do mundo é uma intuição intelectual. Não, ela não pode ser uma intuição, porque intuição é percepção de algo que está presente. Isso eu estou falando, que esta unidade do mundo é um conjunto de latências. Elas só estão presentes como latência, como possibilidade. E como é que nós a percebemos? Através de uma antecipação. É uma espécie de emoção que nós temos. Isso. É como se fosse um temor. Às vezes é um temor, às vezes uma alegria, uma coisa assim. Mas isso, toda a percepção é acompanhada por essa espécie de antecipação que não é intelectual. Ela é quase carnal. Eu não posso dizer que é uma intuição intelectual. Você tem intuição do que você está sentindo, mas não do objeto que provocou isso, porque esse objeto só existe como latência. Então, é por isso que eu digo que por que eu inventei a ideia do conhecimento por presença? Na verdade, fui eu que inventei. Tem um filósofo persa que já inventou no século XI. Inventei isso porque eu vi que a divisão do conhecimento entre o que é dado e construído não abrangia tudo. Portanto, seria aquilo que é conhecimento, vamos dizer, intuitivo ou racional, intuitivo ou mental, pensado. Mas não é nenhuma coisa nem outra. É um terceiro treco que está antes dessa divisão e que é a condição de possibilidade das duas. Né? Então, esse círculo de latência, ele está anterior às intuições e pensamentos que eu tenho. E ele possibilita as intuições e pensamentos. O próximo Franz Brentano, ele menciona uma terceira característica que acompanha o pensamento, porque na principal dele, ele menciona o sentimento de afirmação. Não, ele estava na pista desse negócio aqui, sem sombra de dúvida. Franz Brentano, exatamente. Eu fiquei uma obra traduzida dele e eu fiquei muito impressionado. Psicologia do ponto de vista empírico. Isso. E tem alguma coisa disso lá nos livros dele, sim. Isso. Vamos dizer. Eu achei fundamental essa observação dele. E eu acho que ele estava na pista disso. O Edmund Husserl estava, Max Serra estava. Tá certo? Muita gente estava. Schelling também estava. Tá certo? Eu só estou dando os nomes que me pareceram mais adequados. Né? Mas olha, é impossível você descobrir alguma coisa que já não tenha sido descoberta. Até a expressão conhecimento por presença, eu inventei isso, escrevi, falei, opa, descobri isso, sou um gênio. Daí peguei um livro, tem um filósofo persa do século XI, tem ali também uma coisa. A vida é dura, é assim mesmo. Fala mais alto. Quando você falou da... É melhor você vir falar aqui perto do microfone. Então, eu viro isso aqui para lá. Pode falar. Quando você começou a aula falando uma coisa aparentemente desconectada da aula, que um empresário... que as pessoas deixaram as coisas simples, né? O empresário, ele identifica o mercado, você percebe uma necessidade, você vai lá e atende um problema, se atende essa necessidade. Portanto, hoje em dia, não. A gente estava conversando sobre isso, né? Tem uma super sofisticação, uma complexificação que apenas obscurece o objeto, né? E me parece que esse exemplo é um exemplo de, meio grosseiramente, de círculo de latência. Quando você começa a fazer essas perguntas, você já está tentando compreender o círculo de latência, mas já numa ação, premeditada. Né? Eu só estou querendo entender que quando a Susan Kalanger fala de matriz de intelecção, eu estou me adiantando, mas... quando ela fala de matriz de intelecção, então ela vai dizer você As coisas são símbolos. O mundo é símbolo. Sim, exatamente. E os círculos da latência é essa matriz de intelecção. Claro. Isso é lindo. O que é o símbolo? Vamos dizer, o símbolo é o nome do círculo de latência. Lindo demais. Nós vamos chegar nisso aí. A nossa teoria é essa. O que é um símbolo? É o nome de um círculo de latência. Olha, Stella, você está ferrando a nossa aula. Aproveita a pergunta, né? Depois eu esqueci a frase. Já. Eu vou parar aqui. Tem que parar e começar de novo? Não, parou no meio da pergunta dela aqui. Posso nem fazer. Eu vou ter que parar e fazer um intervalo? Pode. Então avisa aí que tem intervalo. Alisson, posso fazer a pergunta? Pode. Alisson de Abreu. Como a latência está lá no momento, imagino, né? Latente não é algo racionalizado, é algo então que é de ordem do não sensório? Não, é do sensório, sem sombra, sombra de dúvida. É uma coisa que você... Eita, que coisa horrível. Ficou. É uma coisa que você percebe fisicamente. E que faz parte, acho que faz parte da própria percepção. Mas acontece que nós estamos acostumados a lidar com isso, com aquela categoria, vou dizer, da simples apreensão. É aquilo que você apenas indica um objeto como, sem nada afirmar ou negar, como dizem os escolásticos. Mas, se você pensar bem, não existe uma teoria escolástica da percepção. Estou falando do pensamento, do raciocínio. Quer dizer, como parte do raciocínio, a simples apreensão é isso. Você dá o nome de um objeto, você nada está afirmando nem negando nele. Mas isso não é uma teoria da percepção. Isso é uma teoria do raciocínio, isso é uma filosofia da lógica. Então, mas quando você vai estudar a percepção, você nota tudo isso que eu estou dizendo aqui. Primeiro, você nunca percebe um objeto isolado. Isso é impossível. É a sua faculdade de abstração que isola o objeto. Isola não quer dizer que você vai percebê-lo isoladamente. Não, você vai pensá-lo isoladamente. Né? Então, por exemplo, eu vi o elefante, o elefante estava em algum lugar fazendo alguma coisa, estava num clima X ou Y, ele estava com uma certa idade, tudo isso está lá no elefante. Tá certo? Isso é inesgotável. O número de coisas que você pode perceber naquele objeto é inesgotável. Agora, quando eu vou pensar, eu penso, separo, né? Vamos dizer, aquele elefante, aquela figura do elefante, do resto. Ou separa, vamos dizer, a espécie elefante. Eu decido olhar nele só aquilo que ele tem em comum com os outros elefantes. Tá certo? Existe muita confusão entre o que é a análise da percepção e a análise da linguagem. E esse é o problema. O que eu estou analisando aqui não é a linguagem, é a percepção. E eu acho fantástico que tenha se desenvolvido toda uma escola que propõe a redução da filosofia, a análise da linguagem. Quando a análise da linguagem não é possível ser análise da percepção, ou quando ela se torna possível, ela acaba por inverter tudo e fazendo uma fantasia macabra. Fantasia que emburrece as pessoas. Por que você acha que esse cidadão, que não é nada burro, é um homem preparadíssimo, escreve bem, ele chega a confundir a filosofia com o exercício social da filosofia? É como o sujeito que confundisse a música com o sindicato dos músicos. Né? Ou com regulamentação da profissão de músico. É uma confusão que deriva do fato de que ele, na experiência dele, ele entrou na filosofia quando ela já existia como profissão numa sociedade X e Y com um grupo de pessoas, e ele entrou ali, então ele disse que a filosofia é aquilo. Ele disse, não, mas isso não é a filosofia. Né? Isto é, vamos dizer, a expressão social, econômica, trabalhista da filosofia, depois de milênios. Mas aí você está falando já de uma coisa muito elaborada que não tem, que não expressa a verdadeira natureza dessa atividade, mas sim expressa propriedades secundárias e até acidentes que ela sofre. Agora, para pensar o que é a filosofia mesmo, você tem que ver a filosofia no seu nascedor, no instante que ela está nascendo. Né? Então, o sujeito está filosofando. Sei lá, René Descartes, fechado lá no seu quarto pensando não sei o quê. O Sócrates, raciocinando com seus botões, porque quando o Sócrates começa a conversar com as pessoas, ele está conversando sobre algo que ele já pensou. Né? Ele não está produzindo tudo na hora. Uma parte ele produz na hora, é verdade. Mas algo ele já trouxe pronto. E esse que ele trouxe pronto, de onde ele tirou? Ou se você retorna um pouco mais, Parmênides ou Heráclito, né? Você não vê sinal de diálogo filosófico neles. Eles são pessoas solitárias que estão expressando algo que perceberam. Esse algo que perceberam, eles tiveram que conscientizar e transmutar em palavras. Tudo isso elas fizeram sozinhas. Quer dizer, o diálogo filosófico é secundário. Pode haver um diálogo do filósofo com ele mesmo, uma espécie de dialética interior. Mas, antes de ter a dialética, tem que ter a percepção. E tem que ter a expressão da percepção. Portanto, essa é a fase poética. Por isso que eu digo que tudo segue a escalada dos quatro discursos. Aristóteles diz, tudo começa com a percepção sensível. Batata, não se discute isso aí. Mas depois da percepção sensível, vem o quê? A expressão do percebido. Dar nome ao percebido. Mas, então, como dizia Benedetto Croce, definir a poesia como expressão de impressões. Então, em primeiro lugar, a poesia. Se não tem isso, não dá para filosofar. Daí o filósofo expressa, né? Mas ele vê que na sua impressão veio vários elementos confundidos. Então, agora tem que separar, deixar bonitinho. Mas na hora que deixa bonitinho, você tem um conceito genérico do objeto. Bom, o conceito genérico não inclui o seu círculo de latência. Portanto, o conceito só existe como elemento do pensamento, não da realidade. E se o conceito perde a sua conexão com a percepção, portanto, com a realidade, ele vira um formalismo que não quer dizer mais nada. E daí você termina como Kant, você termina invertendo, imaginando que o mundo se compõe de dados soltos que a sua mente magicamente unifica. Ah, quer dizer que sou eu que estou construindo o mundo? Você está doido. Eu tenho mais o que fazer além de construir mundos, né? Eu tenho que ganhar dinheiro, trabalhar, sustentar minha família, vou ficar inventando o mundo. Agora, você vê aqui, por exemplo, o pessoal da programação neurolinguística, todos eles ensinam que só existe o percebido. Fora do percebido, não tem. Em inglês, a palavra perception não tem nada a ver com o objeto. Eles distinguem entre o objeto real e a perception que você tem. Isso é um erro terminológico terrível, porque percepção, percepire, quer dizer, captar, é aquilo que você capta em volta, abrangendo o objeto, é a perspectiva rotatória. Né? Senão, não é uma percepção, é apenas uma impressão. Não é isso? O conceito ele tem que ser a expressão correta da percepção. E tem que ser feito de tal modo que você possa voltar à percepção. Não só para você mesmo, mas quando você conversa. Quer dizer, as pessoas têm que saber de qual objeto real você está falando. Elas têm que ser capazes de, na sua memória, puxar o objeto real, a experiência que elas têm do objeto real. Mesmo quando o objeto real é elas mesmas. No sentido de que eu digo, ah, comigo foi assim, assim, assim, eu percebi assim, assim, e você? É? Então, vamos dizer, é por isso que eu acho o grande erro da filosofia é querer provar tudo. O Mário Ferreira dos Santos, bom, esse é outro tipo de espírito bem diferente do meu. Ele só vale a prova. Eu digo, não. A prova é muito secundária. Eu só tenho que provar uma coisa se alguém duvida. Agora, aquilo que eu percebo diretamente, eu não tenho outra prova, exceto a minha própria percepção. Por exemplo, se você é testemunha solitária de um homicídio, você viu ninguém matar outro. O delegado pergunta, quem matou o cara? Foi ele. Como é que você sabe? Eu estava lá, eu vi. Prove. Acabou. Não tem jeito de provar. E na filosofia, quando você vê o sistema da persuasão filosófica que Sócrates usa, ele nunca prova nada. Ele apela ao testemunho dos ouvintes. Né? Foi isso que vocês viram, foi isso que vocês sentiram ou não? Se o sujeito que está ouvindo quiser dizer não, se ele quiser mentir sobre a sua própria percepção, você não pode impedi-lo. Então é por isso que, vamos dizer, a prova é uma coisa que tem uma validade muito relativa, porque a prova sempre vai depender do testemunho do ouvinte. Você só pode provar coisas que têm importância muito menor. Por exemplo, você, sei lá, apresentar um... Essa casa é minha, prova. Eu, por exemplo, um documento. Aí o cara diz, ah, isso é uma prova. Digo, a prova depende do quê? Da confiabilidade da autoridade que lavrou o documento. Portanto, vai depender do testemunho. Sempre você vai depender do testemunho humano. Não, esse desespero que as pessoas têm de encontrar um conhecimento objetivo que não, como diz o Mar, não dependa da esquemática humana, eu digo, para quê? Você ser Deus? O conhecimento não depende da esquemática humana, só do divino. O resto, tudo depende. Matemática depende da esquemática humana, gente. Quando a pessoa que dá aqui, quando o sistema aristotélico foi desenvolvido de maneira mais substancial, assim, até as pessoas, foi durante a escolástica. Né? Sim. Então, a arte da prova ali se desenvolveu muito, mas porque a comunidade acadêmica onde ela se desenvolveu, todos comungavam. Claro. Essa confiança. Que a experiência é comum, a confiança. Claro. Não, o próprio Aristóteles dizia, não se deve argumentar com quem não reconhece ou não percebe os princípios da prova. Né? Agora, perceber os princípios da prova, bom, depende da confiabilidade do cara, pô. Então, não tem jeito de você escapar desse fator, a honestidade humana, a honestidade, a sinceridade. Nada pode te defender disso aí. E querer se defender disso, querer a um conhecimento absolutamente apodíctico, que não depende de ninguém, prova que você é um covarde. Só isso, só prova isso. Você não está habilitado a viver a vida humana, você quer viver num mundo totalmente protegido, uma espécie de mundo geométrico, totalmente protegido. E depois, daí, depois ainda vem o teorema de Gödel, que arrebenta com toda a possibilidade de prova, que sempre o elemento intuitivo vai se intrometer no meio, sempre. E se depende do elemento intuitivo, então se depende do testemunho do seu fulano. Não há escapatória. Quer dizer, nenhum ser humano pode se defender de todos os outros. Nós vivemos na comunidade humana, tá certo? E nosso destino depende de você encontrar as pessoas com quem você possa dialogar honestamente. E o que o cara diz honesto? O que ele pode fazer? Bom, você só pode desmoralizá-lo, mas você não pode forçá-lo a aceitar a verdade que ele desmente. Aliás, ontem mesmo eu escrevi isso. Você, quando você busca a verdade, você tem incerteza, você tem a dúvida. Por quê? Porque você esbarra em ambiguidades, dificuldades, etc, etc. Mas o cara que adere à mentira não tem nada disso. Ele não está investigando nada, ele simplesmente repete a mentira e pronto, acabou. Então ele tem muito mais certeza do que o sujeito que está buscando a verdade. Quer dizer, o universo da certeza é o universo da mentira. Nós não temos a certeza, nós temos apenas a probabilidade razoável. Diga. A elaboração conceitual a partir da percepção imediata, ela pode de alguma forma melhorar essa, ou afetar de alguma forma a percepção? Pode, pode. Ela retroage sobre a percepção. Na mesma medida que você tenta conceptuar, você volta a examinar o objeto. Se ele consegue mais atenção e mais atenção. E, portanto, o esforço de conceituação pode ajudar muito na percepção. O que ele não pode fazer, mas que todo mundo faz, é substituir a percepção. Uma vez você tem o conceito, você não precisa mais da percepção. Porque agora você quer viver só no mundo das certezas apodícticas. Não é isso? Isso é uma bobagem, isso não existe nem em ciência. Nenhuma ciência tem isso. A física não tem isso. Olá. Você disse para ele que não é uma intuição, porque intuição é uma coisa presente. Né? Uhum. Ele estava pensando tanto nas categorias de Aristóteles quanto do Kant. Essa coisa da presença, a gente já sabe que ele errou. Mas eu fico me imaginando o seguinte, esse esquema que você fala humano, são esquemas intuitivos e intelectivos, né? Eles estão dentro desse mundo latente, dessa unidade que... Peraí, eu não entendi porque... direito, perdi o fio da meada da sua pergunta. Nem eu sei direito. Bom, você não entendeu a sua pergunta, eu também não. Não, mas... Faça de novo, tenta novamente. Você tem um aparato humano que tem a intuição e as categorias da razão, né? E você usa esse aparato. Então, você tem um esquema humano, que é com ele que você conhece, né? Como você falou, o esquema dos quatro discursos, e tem o realismo de Aristóteles, o meio de conhecer, né? Então, me pergunto aqui, esse universo, essa totalidade, essa unidade que te sustenta, você capta porque você está nela. E se as coisas são símbolo, será que você capta porque você também é símbolo? Certo? Bom, em parte sim, mas você vê que intuição e razão é uma coisa que só existe no ser humano. Né? Não existe nas coisas. Tá certo? É, porém, além da intuição e razão, nós temos que ter algo mais. Quer dizer, aquilo que você intui contém mais do que o objeto intuído. Isso é o que eu estou dizendo. Ele contém o quê? O círculo de latência. E o círculo de latência não é percebido intuitivamente porque ele não está lá. De alguma... Ele está lá, mas ele consiste de coisas que ainda não estão. Mas isso eu quero dizer, de alguma forma você participa disso, senão você... Claro, eu estou falando, esse, o modo que nós conhecemos a coisa é o mesmo modo que nós conhecemos nós mesmos. Eu também me conheço por círculo de latência. Está entendendo? Quer dizer, você só para de ter um círculo de latência quando você morre. Não é isso? Mas mesmo assim, para os outros você ainda tem, porque eles não sabem tudo de você. Então, normalmente se usa essa distinção de signo e símbolo. Então, se o signo é aquilo que tem, um significado e um referente definido, e o símbolo está em aberto. Nós acabamos de ver que esse negócio de signo não existe. Tudo está em aberto. Então, normalmente, se diz assim, tudo é signo e alguns signos são símbolos. Eu digo, é o contrário. Tudo é símbolo, e desses símbolos, alguns você transforma em signos na medida em que você lhes dá um significado fixo. E habitar. Hum? E habitar, o quê? Os signos. Sim, o signo pode ser arbitrário ou pode não ser. É o que está no Crátilo do Platão. Platão tem essa discussão. As palavras têm significados convencionais ou naturais. E discute. Às vezes é assim, às vezes é do outro jeito. Né? Essa pergunta, obviamente, não pode ter resposta. Por quê? Porque quem inventa as palavras somos nós. Então nós fazemos aquilo que nós quisermos. Se nós quisermos expressar com a palavra algo, alguma característica física do próprio objeto, nós podemos. A língua inglesa está cheia de onomatopeias, é uma coisa absolutamente impressionante. Não é isso? Agora, se nós quisermos fazer um signo arbitrário, também podemos. Então, a própria pergunta ela não faz sentido. O signo será arbitrário ou natural, conforme você queira. Está lá no Crátilo, é uma obra-prima de análise que não foi superada até hoje. Agora, quando, decorrido de 2.400 anos, chegou Ferdinand de Saussure e disse o pressuposto da linguística é a arbitrariedade dos signos, ele está querendo dizer o seguinte, eu só vou estudar signos arbitrários, não quer dizer que todos os signos sejam arbitrários. Mas é o tal negócio, as ciências humanas modernas, todas elas têm isso, elas tomam uma regra metodológica que elas adotam, em seguida transformam essa regra metodológica numa afirmação ontológica sobre os próprios objetos. O que é uma coisa inteiramente absurda, mas é um vício generalizado. Não é aquela coisa como dizer, a antropologia não estuda diferenças de valor entre várias culturas. Logo em seguida se transforma em, não existem diferenças de valor entre várias culturas. Como você sabe se você mesmo disse que não vai estudá-las? É um absurdo, sabe? O mundo da ciência humana, da filosofia moderna é muito cômico. Horrivelmente cômico, é? O que tem de besteira circulando é uma coisa. Você, no dia que você vai descobrindo, você fica impressionado com a inventividade da burrice humana. Não sei, depende de você. Se você não acredita, você não participa da tragédia. Mas por quê? Porque, veja, eu no dia estava assistindo um filme baseado. Eu não li o livro do Evelyn Wolf, Brian the Server Revisited, né? Mas eu estava assistindo o filme, uma série muito bem feita, e que se passa ali, pelo menos os capítulos iniciais, se passa em Oxford, durante a juventude do cara. Tá? Então você vê todo aquele requinte educacional que eles aprendem ali, tudo isso é para se defender da vida. É uma espécie de diversão para amortecer o terror da existência, né? E dar ao cara um pouco de diversão, um pouco de alegria, etc. Tudo. Então, cognitivamente, quanto isso vale? Muito pouco. E a maioria das pessoas toma conhecimento dessas coisas através dessa atividade social de criar esses amortecedores. A gente faz uma faculdade de filosofia por quê? Você está indo lá para... É o problema do Franz Rosenzweig, né? Ele era um filósofo, foi para o fronte de batalha na Primeira Guerra. Daí ele chegou lá no meio daquelas bombas, canhão, etc. Porra, toda a filosofia que eu estudei serve para quê? Não serve para nada. Quer dizer, você foi para lá para enfrentar as questões reais da vida, né? Ou você foi para se defender delas e ter uma atividade muito gostosa com seus amigos e que vai lhe dar um prestígio. Então, acontece essa inversão. Né? Os primeiros filósofos estavam interessados em questões mortalmente importantes. E Sócrates levava a filosofia dele mortalmente a sério, se revela na disposição que ele tinha de morrer por ela. Né? Agora, você vai morrer pela filosofia analítica? Você pega um filósofo analítico e diz aqui, meu filho, se você não desistir da filosofia analítica, eu vou te matar agora. Ele desiste na mesma hora. Já virei marxista, cristão, qualquer outra porcaria. Então, eles não são sérios. Né? Então, por isso mesmo que eles escapam dos primeiros princípios. Os primeiros princípios são todos formulados em face da vida e da morte. Não é isso? Você pensa assim, Empédocles caindo dentro do vulcão. Esse era o homem sério, é? Porque Sócrates filosofava antes dos dispositivos da lógica ter sido criado por Sócrates. Claro, claro. Isso. E você vê aqui, as questões que Sócrates colocava eram questões reais dele. Não era uma atividade profissional. E quando ele colocava as questões para os outros, ele já tinha meditado aquilo muito seriamente. Platão, mesma coisa, Aristóteles, a mesma coisa. Quer dizer, esses três eram filósofos para valer, os outros eram tudo meio de brincadeira. Isso, inclusive na escolástica, quer dizer, aqueles requintes lógicos, toda a escolástica de boa. Aquilo já é uma decadência, já é. Os caras estão protegidos, tem lá um edifício para eles, tem uma, né? Eles não têm que trabalhar, pô, eles podem ficar discutindo filosofia o dia inteiro. Né? Então, a filosofia se transformou num divertimento para vagabundo. E daí chega um cara, entra no divertimento, ele quer definir a filosofia por esse divertimento no qual ela se transformou. Você vê, esse é um dos motivos de eu nunca ter querido nada a ver com o ambiente universitário. Né? Assim, desde a infância, a única coisa que me impressionava mesmo, que eu pensava, era o sofrimento humano. Então, o que eu quero filosofar sobre isso aí? Se a filosofia não servir para ajudar em nada no sofrimento humano, não serve para nada. É a pergunta do Rosenzweig, né? Quer dizer, o Rosenzweig depois diz, ele era um judeu, e ele, depois da experiência da guerra, ele voltou para o judaísmo, não para a filosofia universitária. Não digo que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Também não digo que a própria religião católica, tal como você a vê praticada na sociedade brasileira, vai ser uma resposta a essas perguntas, porque também não é, porque essa também é uma atividade social para fazer você se sentir bem e sentir que você é melhor que o vizinho, não é isso? E vai te dar um porrete para você bater nos heréticos. É para isso que serve, ou seja, já virou uma palhaçada também. E como eu disse ontem, hoje em dia só os fiéis do capeta morrem pela fé. Você pega os nossos bispos, cardeais, quer morrer pela fé, mas quem é besta? Mas os fiéis do capeta toda hora, né? Tem homem bomba. Então, para fazer filosofia para valer, você tem que voltar aos primeiros princípios, tá certo? E enfrentar a questão da vida e da morte. Ou como diz Ortega y Gasset, só valem as ideias dos náufragos. Todas as ideias que você pensa, diz, bom, você está se afogando, então você se agarra numa tábua lá. E diz, quanto da sua filosofia sobrou nesse momento, na sua cabeça? Então, essa parte da filosofia que vale alguma coisa, o resto não vale nada. Mais alguma pergunta? Se não tem, eu vou embora. Diga, fale mais alto. Fale bem alto, bem alto. A gente estava durante o intervalo falando sobre a teoria da Gestalt, né? Como que a teoria da Gestalt ela se encaixa dentro dessa parte da percepção original e empírica? Seria a teoria da Gestalt já pressuposta por um estudioso e isso já delimita a própria percepção baseada nela ou ela seria aí, assim, caminhando para uma percepção genuína. E eu acho que ela ajuda um pouquinho, não é isso? Se você entender que isso aí não é tudo, Mas, na verdade, a noção do círculo de latência eu não encontro em parte alguma. Essa aí fui eu que inventei mesmo. E por que eu inventei? Porque eu não encontrei. Se eu encontrasse pronto, eu ia inventar para quê? Né? Mas, então, vamos dizer, a experiência real me força a admitir que naquilo que eu percebo tem muito mais coisa do que eu estou percebendo, mas que eu estou consciente dessas coisas. É também uma noção do círculo de vamos dizer, o horizonte de ignorância. Não é isso? Então, quer dizer, o seu círculo de ignorância. Onde começa o círculo de ignorância? No extremo limite daquilo que você sabe. Mas para além daquilo que você sabe, tem algo que você não sabe, mas você precisaria saber. Esse, por exemplo, né? Sei lá, imagina você está no mato e você escuta um barulho. Você vê que tem um urso. Eu digo, bom, o que o urso vai fazer? Ele está só passeando aí, ele vai me ignorar, me desprezar, ou ele vai querer me comer aqui? Você não sabe, mas precisa saber. E o fato é que o urso pode fazer uma dessas duas coisas. Se for uma pedra, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Mas se for um urso, ele pode fazer essas duas coisas. E fazer isso é próprio do urso. E quando você percebe o urso, você já percebe isso imediatamente, que tem essas duas possibilidades e várias outras. Isso não é uma... Ah, depois você conjeturou e pensou. Não é assim, isso é imediato. Isso aparece pelo quê? Pela emoção que você tem. Claro que na maior parte das coisas que nós percebemos não há uma grande emoção, mas há um algo ali que... Isso. Sei lá, eu vejo esse sofá, eu sei que eu posso sentar nele, posso deitar nele, posso vendê-lo, mas eu não posso comê-lo. Se eu não souber isso, eu não sei o que é um sofá. Qualquer objeto é assim. E quando você é pequeno e você vê um objeto que você desconhece completamente, você não sabe o que é, você conjetura milhões de coisas. Então, o círculo de latência é daquele objeto, ele é grande para você. E tem coisas que você imagina, mas que de fato não estão no círculo de latência dele. É isso. Eu acho que essa noção, sem o círculo de latência, a convivência humana é impossível. Quer dizer, você vê uma pessoa que você conhece, eu vejo aqui a minha mulher, que eu conheço faz quase 40 anos. Bom, tem várias coisas que ela pode fazer, outras que ela não vai fazer. Né? Ela não vai sair correndo horrorizado quando me vê. Não dá para ver isso. Mas isso não quer dizer que eu sei tudo o que ela vai fazer. Então tem o quê? Tem um círculo de latência. E o círculo de latência faz parte dela. Eu não estou vendo só a figura estática, recortada dela. Seria uma coisa totalmente desumana. Não é isso? Então a pessoa que você conhece, um bicho... Os próprios objetos, não é isso? Por exemplo, os livros que você não leu ainda. Eu vivo recomendando às pessoas que comecem a sua educação formando uma biblioteca ideal. O que elas vão ler pelos próximos 40 anos? Então elas vão conhecer um monte de título de livro, vão saber algo a respeito do livro, mas elas não sabem o que está escrito lá dentro. Mas tem essa expectativa. Sem essa expectativa você não vai entender nada do livro. Professores experientes recomendam que o aluno, antes da aula, tente adivinhar o que o professor vai dizer. Assim eles entendem melhor o que ele disse. Agora, se você chega sem expectativa nenhuma, aquilo que ele disse pode ser indiferente. Não é assim? Então, sempre você tem alguma expectativa. Se vê uma mulher lindíssima, diz, bom, eu vou namorar ela. Então, se vê uma mocreza, bom, vou fugir. Não é assim? Mas você sabe se a mocreia vai te agarrar? Eu fui agarrado por uma mocreia quando eu tinha 12 anos, dentro de um ônibus. Foi a viagem mais longa que eu fiz na minha vida. Quando acabou, falou, filha, felizmente. Mas eu não tinha a menor ideia que ela ia fazer isso. Mas é uma possibilidade, né? Olavo, os círculos de latência, então, tem propriedade. Da ignorante, você tem a possibilidade de ser alargado, né? Claro. Claro, você pode alargar, vamos dizer. Pelo pensamento, você pode, por conjetura, fazer isso. Mas você pode, por uma espécie de sensibilidade aumentada. Que é o que eu chamei de contemplação amorosa. Quer dizer, você deixa o objeto ser o que ele é e espera que ele se mostre. Mas você tem uma antecipação, você tem uma espera, por assim dizer. Quer dizer, você está muito interessado naquilo. E você não está interessado em alterar o objeto. Você quer que ele se mostre para você. Né? Deu para entender? Então, por hoje é só. Né? Tá bom? Voltamos amanhã.